Sarava Seixo Caveira. Claro. Eixo. Catacumba pegou fogo, o defunto deu na carreira. Na porta do cemitério está sentado Exu Caveira. Catacumba pegou fogo. Exu! Aê! Trazendo o senhor de dia, seu Caveira. Eu não me importo. Não? Boa noite. Como é que o senhor tá? Sabe, eu tô sempre bem. Ô, oh, seu Exu, graças a Deus. Sempre bem. Aqui estamos. Como tá tu? Bem, muito bem. Então tá bom. Eu chamo. Pode falar. Como que o senhor tá hoje? Como é que eu tô, nega? Sempre na luz dos infernos. Oh. Ah! Mas hoje muito de bom humor, pelo jeito. É, né? O senhor oscila, o humor do senhor oscila muito? Muito. Por quê? Porque eu sou assim. Dependendo do que eu tô fazendo, meu humor mostra como eu tô. Claro. Toda vez eu chego dando risada. Que não é risada, é gargalhada. É. Mas não quer dizer que não esteja de mau humor. Na verdade, espírito ele não tem um bom humor ou mau humor. É. Ele tem o seu ponto de consciência. De como ele está. É isso que difere quando a entidade desce. Claro. O que podia deixar o senhor assim de mau humor? Falta de responsabilidade. E isso é o quê? Falta de cumprir com as obrigações. Uhum. Isso. Eu fico bravo. E aí o senhor fica bravo, o senhor faz o quê quando o senhor fica bravo? Fico bravo, ué. Porque hoje tem muita mãe que fica brava com o filho, mas não faz nada e aí que o negócio continua. Porque é burra. Eu não... Eu sou pai da grande ali. É. Não é porque ela é minha filha que eu vou passar a mão. Um corpo nervoso. É. Se faz certo, eu não elogio, eu elogio. Então. Presentes. Então. Mas quando faz errado, é aí que o bicho come. É. Claro. Então o senhor está ensinando assim, a... Não a bater, né? Mas a corrigir quando faz errado, né? Tem diferença pro senhor ou o senhor fala assim, precisa bater, desce a cinta? Tem gente que precisa. Pra acordar pra vida. É. Mas não precisa ser necessariamente essa frase, né? Essa forma de corrigir, né? Tem outras, né? Tem. Tá certo. O senhor foi obrigado a vir ou o senhor veio porque o senhor quis hoje? Porque eu quis. Oh. Eu que quis em primeiro. É. Mas como a direita tem que prevalecer. É. E eu reconheço meu lugar. É. Então eu vim com você. Claro. E como é que apresentaram para o senhor esse trabalho que eu faço? Reunião. É? E falaram o que assim? Falaram, ó, você vai lá, que instrução que deram? Mostraram para mim o seu trabalho. Uh-huh. Falaram para mim como ele funcionava na parte espiritual. Uh-huh. Né? Do conhecimento que era passado. Ah. Aí então eu aceitei. Uhum. Né? É. Se apenas eu tivesse aceitado, não aconteceria. Porque eu não sou o Exu-chefe. Eu sou o braço direito do chefe. Tá. Então, foi passado primeiramente a eles, mas tudo em comunhão. Eu estava. Claro, claro. E o senhor podia dizer, não vou. Não vou. Não quero, não vou. Era a escolha minha. Claro. Como de todos. Certo. Mas eu aceitei. O senhor aceitou. E o senhor viu que então existe a necessidade de ouvir um pouco mais do que as entidades têm a dizer, que não necessariamente não está acontecendo muito hoje. Tá certo. Aham. Tá certo. Hoje. Umbanda era para ser união. Mas hoje ela desuniu. Oh, meu pai. Porque existem rinchas entre uns e outros dentro do terreiro. Existe a má fé do pai de santo. Existe a falta de responsabilidades dos filhos de santo. Uhum. E dos integrantes. Tudo isso envolve uma boa corrente. Uhum. Se tu tem tudo isso, mas no lado positivo, tu tem uma boa corrente. É. Se tu tem o lado negativo, tu tem uma má corrente. Hã? Uma péssima, né? Péssima? É. Porque não adianta fazer bonito. Não adianta. Não. Tem que mostrar. Eu sou uma caveira bonita. Não sou? Minha capona preta. Como é que você diz? Uma caveira... simpática. Simpática. Ah, não sou. O senhor também. Então, vai variando de entidade para entidade. É. Eu não acho certo essa história de que tem que ser pai de santo para praticar o bem. Ou tu tem que estar dentro dos seus primórdios religiosos para praticar o bem. O bem vem do coração. Do coração? Não é da mente. Ah. Então, se houve a intenção de ganhar alguma coisa em troca, já é a mente que está fazendo. É claro. Tem tudo um aproveitamento de todas as ocasiões, de todos os acontecimentos. Só que a bondade vem do coração. O caveira consegue ser divertido e sério ao mesmo tempo. Como é que consegue? Não é todos. No meu cemitério eu sou chefe. Então eu tenho que saber diferenciar um de outro. Claro, claro. Todos os guias, as entidades, os espíritos têm que saber diferenciar. Mas quando você é chefe de uma organização, de um campo, tu tem que ter mais do que responsabilidade. Tu tem que ter mais, como que o senhor falou? E focabilidade também, mais foco. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tem que saber. Tá certo. Então o senhor está dizendo que tem hora para ser divertido, tem hora que nem pensar. Muitas vezes é na minha gargalhada que o mal corre. Então, é uma forma de eu ajudar. Eu não venho simpático para agradar o ser humano. Não. E nem bravo para desmerecer. Claro. Muito pelo contrário. Quando você fala com o Exu, é. Exu lhe mostra o que você é por dentro. Oh. Exu, ele é sério, mas ele é íntegro, primeiramente. Então, a base de tudo coincide com o que você vai fazer. Assim como pelo caboclo, foi dito que a base de tudo é o respeito. É. Você tem que impor respeito aonde você trabalha. Olha. Se eu ver coisa errada, o que que eu faço? Lasco a chibata, não é? Com certeza. E eu lasco mesmo. Aqui é? No meu, nesse lado encarnado eu tenho minha chibata mesmo. Tem mesmo? Tem. E dói? Dói. Mas é assim, não é pra fazer maldade, né? Não. Entendi. Pra cortar a maldade. Qual que é a diferença entre o Exu e o caboclo? O que que é caboclo? Caboclo, muitos falam que foram índios encarnados. É. Não, tá errado. Muitos dos caboclos de Umbanda hoje foram médicos, foram advogados, foram mercantes, comerciantes, né? O que muda é o diferencial de cada um. Qual que é o seu diferencial se você é médico do outro médico? O que que diferencia você daquele médico? A especialização. Também. Também. Claro. Porque nem tudo é responsabilidade. Só no campo é como é que fala? Material. Uhum. Vai do coração e da mente. Responsabilidade não é só da mão, é da mente e do coração. Nossa. Se você ama, não é porque você tem amor no coração que você vai deixar os outros te fazer de bobo. Então você tem que ter responsabilidade dentro do teu próprio amor. Olha. Claro. E o senhor sendo chefe, representa uma certa humildade o senhor vir aqui falar com a gente, né? O senhor podia mandar um capangueiro. Como sempre mando, né? É? É. Manda algumas vezes, quando não pode vir. Já não aconteceu? Quando eu não tô apropriado para descer. Fala um exemplo de momentos que faz com que o senhor não esteja apropriado para vir. Um trabalho mais sério. Aham. Um trabalho mais sério. Se eu tenho que tirar alguém de uma rascada, eu não vou descer aqui se eu tenho os meus escravos. E a hora que eles chegam assim... Muitos iriam dizer, mas não podia ser vice-versa? O senhor descer e os seus escravos? Pode. É, ué. Mas é o meu trabalho, sou eu quem decido as coisas. Claro. Não, mas assim, E eu também trabalho conforme. De dois trabalhos, eu vou pro mais sério. Aham. Dos dois eu tenho ciência do que está acontecendo. Uhum. Os dois eu ajudo. Mas eu fico mais ativo no mais sério. No mais preciso. Que necessita mais. Sim, claro. Como nós mesmos faríamos, né? É. Claro. Fez um... Certo. Os coletes não mandam os coletes pequenos? É. Então, o chefão lá vai? Não. Então, ou dos cabelos brancos encaracolados lá do... das arquibancadas lá, o juiz, ele vai prender os outros? Não. Ele só vai julgar. É. Também eu não faço, eu não julgo. Não julga? Não. Eu cumpro a lei. Cumpre? É diferente. É diferente? Julgar e cumprir. Do lado espiritual, que diferença tem isso? Muita. Muita, até a palavra julgamento é diferente dos dois lados. Sabe por quê? Vocês julgam as aparências. Nós julgamos os corações. Oh, meu pai. É muito diferente. Uhum. Burro é quem pensa assim. Que é, tu tem que julgar a aparência. Burro é quem pensa assim. Mas ninguém faz isso. Senhor, você acha que tem gente que julga a aparência? Todo mundo faz. Todo mundo. Bota 100 negros na minha frente que eu coloco 99 que faz. Oh. Ou seja, o senhor encontra nas ações dele diárias, o senhor já puxa na ficha dele e já fala pra ele. É isso? O que tá errado, o que tá certo. Já teve gente que duvidou do senhor estar incorporado? Não é, nega? Quantas? Uhum. E tomaram no cu. Por quê? Por quê? É aquela palavra. Ah. Eu surpreendo. Não é? O senhor surpreende? É, porque eu não vou. Não saio dos quintos dos infernos pra vir aqui pra brincar. Ah, tenho uma grande, responsabilidade. Responsabilidade. Todo mundo vê o Exu como... Olha, tô falando todo mundo já, né? Não pode ser assim, né? Muita gente vê o Exu como bonzinho. Se eu te ir e falar, eu não sou bonzinho, não. O senhor é bonzinho? Nem um pouco. Nem um pouco? Não, eu sou responsável. Uhum. Eu sei medir, sei diferenciar. Uhum. Assim como a maioria. É. Assim como todos, né? É, você é Exu. Uhum. E quanto a essa história que ele falou, Exu é neutro, não é nem bom e nem mal. O senhor é dessa vertente aí também? É. Também sou. Uhum. Porque nós cumprimos a lei. Uhum. Né? É. Se você fez bem, eu vou continuar guardando o teu caminho, te ajudando, te mostrando a luz nos seus problemas. Mas se tu fez mal, eu vou lascar o couro, porque eu vou querer o pagamento dessa maldade. Nossa! Só que eu não faço isso porque eu quero o pagamento. O pagamento quem recebe é ele. Uhum. O Todo-Poderoso. Uhum. Eu apenas cumpro leis. Olha. Se a pessoa chega para o senhor e fala assim, porque a gente espera que o Exu jamais aceitasse isso e parece que não é essa a realidade, o senhor saberá dizer. Fala assim, ô seu Caveira, tem um rapaz no meu trabalho lá, eu precisava derrubar ele, viu? Porque eu não vou conseguir crescer. Eu derrubo você primeiro. Olha. Se tu gostar, eu vou lá e derrubo ele. Tá bom? Daí ele vai falar, eu não quero, eu quero que o senhor derrube ele e eu dou o que o senhor pedir. Não. Há momento que, dá um exemplo. Pontuar. Se tu quer fazer mal pra mim, sem querer falar comigo, sem ir no terreiro, vamos dizer, pra ir falar com uma tal entidade, né? É. Tu vai lá chegar a falar com ela, conversar o que você quer, e ele vai falar sim ou não. Muitas pessoas já vão com o intuito, no campo da entidade, oferecer, não é pedir, eles oferecem. Chega lá com uma farofa bonita, um uísque bom, sete charutos do bom. E se eu não quiser essa entrega? Ixi. Se não for pro bem, o que eu faço? É. Eu cutuco os capangueiros que ficam dentro do cemitério lá. É. O que cuida lá. Como é que fala? É, coveiro. Tem também. Uhum. Pode ser. Pronto, uhum. Pra supor mesmo. É. Eu vou lá e faço ele quebrar com aquilo. Uhum. Ou eu faço aquele negócio cair. De um jeito ou de outro. Uhum. Ou até mesmo eu cancelo a entrega. Nossa. A paz espiritual não recebe, fica pro carnal. Aí os outros lá, os... Coveiro. Os vampiros. Ah, os vampiros. Vão lá e pegam. E pegam. Aí eu vou lá e retiro. Hã? É. Nossa. Ou até mesmo eu fecho o trabalho pra não vir vampiro. Por que tudo isso? É um arquétipo da bondade. É um arquétipo da lei. Se você trabalha pra lei, pra quem que você vai fazer algo do mal? Se você... Peraí, passou um barulho aqui. Pode repetir? Se você trabalha pra lei, pra quem que você vai fazer algo do mal? Pra prejudicar alguém. Prejudicar, né? Quando nós falamos, se tu manda um trabalho pra uma pessoa, esse trabalho nós faz voltar três vezes mais pra você? É. Então... É lei. E é pra você parar e aprender que as coisas não funcionam assim. O ser humano, ele não manda em nada. Ele não tem poder pra nada sem nós. Nossa, seu cara. Não quer dizer que tendo nós, você vai ser... Poder pra... Como é que fala aquele? Super-homem. É. O das capas vermelhas com azul. É esse. Eu acho uma baitola. Eu acho. Tá. Se você tem nós, não é pra se aparecer por título ou reverência ou trabalho mesmo. Ah, é. Se você nos tem, é para cumprir leis. Para ajudar o próximo com o amor e responsabilidade. Vocês não vieram pra se divertir nem brincar. Obviamente, claro, que tem seus momentos de lazer. Hoje estou bonito, falando coisa bonita. Olha. Não tem só de trabalho, né? É. Tem seus momentos de lazer. Uhum. Né? Sim. Então, tudo tem uma quebra. Se tu é muito responsável, tu vai ter, de vez em quando, uma quebra para tu deixar de lado essa responsabilidade e se divertir, espairecer. Olha. Tô falando que hoje tô falando bonito. Então, você tem que ter a cabeça no lugar pra tudo. Pensar sempre no risco que você corre fazendo tanto mal quanto bem. Nossa. Porque hoje você faz bem pra uma pessoa, amanhã vem sete contra tu do mal. Nossa. Pra fazer mal pra você. Então eu tô enrolado com esse trabalho aqui. É, tá. Tá? Não. Não. Tá na parte negativa. É. Porque tudo tem sua parte positiva e negativa. Claro, claro. Se hoje tu pratica bem, tem muitas pessoas que invejam. É. Né? Uhum, sim, sim. É um trabalho, pode dizer que é um trabalho bonito, pode dizer que é um trabalho bonito. Uhum, uhum. Então, muitas pessoas não têm inveja. Uhum. Tem muita inveja. Uhum, uhum. Não é pouquinha pessoa, não é muita. Oh, meu pai. Então, você tendo tua cabeça no lugar, essa inveja nunca chega. Nunca chega. Não! Pode-se dizer que nada e ninguém pega vocês. Ah, não, claro. Falta de humildade, né? É. É. Não existe isso. Ah. Nem que um relance, nem que encoste. É. Mas que pega um pouquinho. Certo. Certo. Uhum. Então tem que aprender. Tem que aprender. Porque primeiramente você tem que colocar em prática a vontade que você aprendeu. Sim. Certo? Sim. E nada melhor frente a uma adversidade, né? Que cobra isso de você. É. É. Porque se você faz bem, amanhã você recebe esse bem. Ah lá. Mas se você faz mal, o que, que acontece? Fica aberto. Pior que os negros do inferno adoram dar coice. Ah, é? É. Olha, como é que é um coice? Vão nessa achando que o inferno é quente, que lá tem fogo. É. Que lá tem os diabinhos com os chifres. Ah, ah, ah, ah. Muito pelo contrário. Nossa. O inferno é frio, mas tão frio que chega a queimar. Vocês sabiam, né? Que o gelo, quanto mais gelado ele é, mais quente ele queima. Sim. Então, é isso. Mas lá é frio porque lá não tem sentimento. Oh. Lá não tem amor. Por isso que lá é frio. Nossa. Como é que é um coice? De um trevoso. Ele vai sugando a sua energia, vai atrapalhando, até você ficar ferrado. Nossa. Eu ia falar fudido, mas tem que falar bonito hoje. É. Falar bonito, né? Tem que falar. Quem é que tá aí com o senhor? Seu Lucifer. Que isso? E o sangue. Mãe. As pessoas dizem que Lucifer é o anjo caído. Não é necessariamente, né? Eu já conversei com o Exu Lucifer. Num diálogo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se ele está aí do lado, não pode ser o anjo caído e o rei dos demônios. Como é que é? O anjo caído e o rei dos demônios? Ah, ah, ah, ah, ah. Quem fala isso pra minha mãe, toma no cu. É. Por quê? Não existe isso. Ah. Existe algo. Alguém, um ser que quis pensar diferente de um modo errado. Uhum. E foi banido. Uhum. Só que o nome dele prevalece na luz. Uhum. Certo? Certo. Assim como tem outros Exu Caveira que fazem o mal. Uhum. E eu faço o bem. Uhum. O nome é o mesmo. Mas o trabalho é diferente. Certo, certo. E Exu Lucifer pode ser simplesmente o nome de uma falange. É, mas é isso. É isso. Meu menino trabalha com Lucifer. Também? Trabalha com Lucifer. Ô, louco. Ele é assombroso? Só arrasta as pernas, né? Tá certo, seu Exu. E vocês são compadres? É. É isso? Mas é tudo amigo. É amigo? É. Não existe amor. Não? Não. Se ele for embora, o senhor não vai ficar com saudade? É, por que ele foi embora? Não tem que fazer outra coisa? Em outro plano? Tem. Eu não vou ter que entender? Vai. Então. É. Não existe saudade. Não existe. Não. Não existe amor, não existe saudade, né? Pra vocês existe. É. Pra nós não é esse ponto de ficar choramingando, igual essas vacas choramingueiras que choram. Claro. Entendi. E o senhor, assim, já acontece às vezes desentender entre Exu? Acontece, sim. Mas tudo tem um fim. É. Né? É entrado em uma reunião. Uhum. E ali decidido o que é o que não é, o que deve e o que não deve. E às vezes o senhor pergunta pro seu Lucifer se tem coisa que o senhor pode falar. Não. Pro seu Sete. É. Ah, tá. Mas o seu Lucifer tá fazendo o que aqui então? Só basta o seu Sete? Ele tá trabalhando junto com a linha. De proteção? É. E pra que a gente precisa de proteção aqui agora? Pra que os zombeteiros não entrem. Se eles entrarem, isso representaria o que fisicamente pra gente? Vampirismo. Pode ser vampirismo. Vampirismo. Uhum. Vampirismo. Vai canalizando toda a energia boa. Ah. Toda a energia boa. Olha. Aí ele se revira pra energia ruim. E o pior pra vocês é que eles não pegam essa energia e revira pra ruim pra eles. Pra eles consumirem. Eles pegam essa energia, reviram. Fazem voltar contra você. E nas suas recaídas, eles pegam energia ruim. Aí eles consomem. Ou vocês estão achando que o vampiro vem pegando vocês e vem chupando todo o sangue? Não é assim? Não. Ele retrocede essa energia pra vocês. Deixa ali. Como se fosse um filtro negativo. Nossa. Ele passa por esse filtro, fica negativo, volta pra vocês, acontece a tragédia, aí eles tomam pra eles. Nossa. Que isso? É, meu chão tá apagou. Você quer ser o Luiz também? Pouquinho. Deixa desse lado. As coisas. É. Tá. Assim. Deixa eu pegar o fósforo também. De casa. Vamos continuar. É, vou continuar. Então tá certo. E o senhor assim recebe ordem de Exu e Exu recebe ordem de Preto Velho e de Caboclo. O senhor já chegou a dar uma ordem pro Preto Velho? Não. Por quê? Porque tudo tem uma hierarquia. Uhum. Ele não é Preto Velho? É. A Umbanda era formada por uma pirâmide. Vamos ver. Em cima é Preto Velho. Uhum. À esquerda é Caboclo. À direita é Erê. No meio fica quem? Cristo. Orixá, é. Então tem toda uma hierarquia. É, e o Exu fica onde? Em volta. Em volta? Não fica mais baixo? Exu é guardião. Uhum. Claro, claro. Então o Exu guarda tudo. Uhum. Por que que Exu ele tem que ser o primeiro a ser cuidado? É, ser saudado, ser cumprimentado, ser cuidado. Por quê? Tá chegando mensagem aí pro senhor, hein? Porque Exu, tu já ouviu a história de Exu? Se eu quiser contar. Contar. É uma história de Exu com Oxum. Ah. Oxum, como vocês sabem, ela tem... Ela é a mãe das mães. É. Das... Como é que fala? Das férteis. Uhum. Do amor. É. Ela quis ser mais que Exu. Hã? Ela quis contradizer. Uhum. Exu foi lá e tirou todas as férteis. Trancou toda a fertilidade da aldeia dela. Uhum. Depois ela teve que pedir perdão. E fazer uma festa pra Exu. Uhum. Por isso que Exu é cumprimentado primeiro. Claro, claro. Entendi. O Exu Caveira é um dos Exus bastante conhecidos e destemidos. Por quê? Pela história. Uhum. Exu Caveira pra vocês é o quê? É a entidade que trabalha no cemitério. Não é a morte? É. Só porque é uma caveira? Ah, representa isso. Não é todo Exu Caveira que é uma caveira. O senhor é? Eu sou. Bonita. Bonita. Muito bonita. E tem outros Exu Caveira que são homens. Com o plasmamento, né? É. Com a plasmificação de homens. Tipo igual a gente. É, né? Se é homem. Homem é de que modo? É, tá certo. Tem rabo? Não, às vezes desencarnado fica, como diz assim, disforme. Não. Deformado. Não. Ah. Alguns são, outros não. Tá. Vai depender de como a entidade quer se apresentar. Eu tenho duas formas. É. Quando eu estou numa negatividade muito baixa, quando eu estou enfrentando uma força muito grande, eu fico como homem. Só que ninguém me vê como homem. Porque eu não deixo. Não deixa? Ninguém, só meu menino sabe como eu sou por homem. Olha. Os outros não. Mas quando tô... Como é que vocês falam? Como é que eles falam? Numa boa. Aí eu tô com o cabelo. Nossa. É. Porque tudo na vida tem que ter um porquê. Assim como o caboclo falou. Entendeu? Certo. E o senhor, assim, faz magia negra? Não. Muito pelo contrário, eu quebro. O senhor quebra? E adoro pegar pra quebrar. Como que foi? Com tudo mesmo. Quebra? O senhor desce o pé. É. É o que eu mais gosto de fazer. Mas, assim, conta aí a última, como é que foi a experiência? Não é experiência. Como é que é? É trabalho. É, como é que foi o trabalho? Isso eu não posso dizer. Mas foi bom. Foi bom. Foi. Com muita seriedade. E muito envolvimento, né? Claro. Muitos os trabalhos. Hoje, vocês não podem dizer que manda magia negra pra vocês. Não pode? Não. Sabe por quê? Vamos ver. Magia negra fazia os antigos. Hoje, quero ver quem tem força pra fazer magia negra. Encarnado, senhor. Não existe encarnado que faça magia negra como os antigos. Nossa. Ou seja, não existe magia negra pra vocês mais. Nossa. Existe trabalhos, né? É. Muitos hoje tentam fazer o voodoo e falam que é magia negra. O voodoo em si é magia negra. É. Mas o que vocês fazem, não. Nem os africanos? Eles é outra coisa. Ah. É o povo diferenciado. Posso, né? posso falar que é diferenciado. Ah. Eles é diferente. Tem uma coisa interessante da mediunidade do seu... A senhora chama cavalo ou burro? Cavalo, cavalinho. É. Que às vezes facilita para vocês o fato dele poder ouvir e ver os espíritos. Isso facilita para vocês quando estão incorporados? Muito. Uhum. O médium, quando ele tem esse dom, vou falar o médium que tem o que não tem esse dom. É. Quando o médium tem, muitas vezes tem trabalho que chega e nós não percebemos. E o médium percebe. Porque, às vezes, a energia foi acoplada só para aquele ato do médium. Então, a energia é diferenciada. Não é toda vez que nós não percebemos. É raro. Mas acontece. Então, por meio do médium, a gente descobre muita coisa. Nossa. E vice-versa. Ah, sim, claro. E o médium que não tem... Não facilita nem piora. Né? É. Porque o médium, quando ele exerce a mediunidade dele com responsabilidade e com respeito, ele vai ajudar de qualquer maneira. Ajuda, sempre ajuda. Assim como não é necessário o médium de incorporação incorporar para passar recado. Ixi. Como é que é isso? Pela clarividência. Ah, sim. Pela conversa. Sim. O médium em sintonia com a entidade vai passando e o médium vai falando. Não precisa nem incorporar. Não. Uhum. Não precisa. O que você acha que é psicografar? Ah, claro. O que, que você acha que é? É passar uma mensagem através do instrumento. Que é a mão, no caso. É. Ou seja, irradiando. Uhum. Médium de cura é assim, É assim? É. Oh. Só que muitos médiuns não precisam irradiar o guia para curar. Alguns vêm com o dom já. Uhum. Né? É. Então, vai de médium para médium. Meu menino tem a mediunidade de incorporação. É. Você é bonita. Faculdade mediúnica de incorporação. Oh. E você também tem. Eu também. Só que tu acha que é a mesma? É. Vamos colocar no mesmo ponto. É. Os dois incorpora, os dois são semiconscientes. É. Os dois têm a mesma, o mesmo nível de vibração da incorporação? Claro que não. Não, não existe incorporação igual. Igual. Não. Uhum. A mesma coisa vale para médiuns inconscientes e conscientes. É. Só que médium consciente, ele não incorpora, ele irradia. Irradia? É, não existe consciência na incorporação. Uhum. Existe a semiconsciência. Ah. O que que é? É a consciência do que está acontecendo. Uhum. É isso que é, é isso. Consciência. A inconsciência já é outra coisa, né? É. É outra coisa. Claro, claro, seu Caveira. É. E quanto ao fato de ele ter só 14 anos? O que que muda? Então, o que que muda? Se ele fosse tão descabeçado, mudaria. Mudaria? Mudaria. O que que é descabeçado? Não sabe o que faz. Não tem consciência do ato. Ou que é um adolescente bem infantil ainda. É. Que quando eu tinha 14 anos, era bem infantil, hein? É. Não podia nem sonhar em fazer o que ele tá fazendo. Tu era muito macaco, né? Muito infantil. Tu subia muito em árvore. Sim. E adorava brincar com aquelas coisinhas que faz assim, como é que fala? É. Que roda assim, você joga a corda e roda. Peão. É. Gostava mesmo. Então. Sim, é isso mesmo. Então. É, então. E eu não tinha... E tem muita gente hoje com 16 anos, 17, que você fala, putz, você é uma criança ainda. Meu menino já viu o terreiro. Pessoas de... Como é que fala a idade? Que eu não sei falar numerologia. 9, 10 anos incorporando. É. Então. Então, a idade não... Não difere. Não difere. Difere a estatura, tanto espiritual como carnal. Olha. Como é que o Ogum vai descer numa criança de 5, 6 anos? É. Isso que existe. Uhum. Não vai deixar a criança quebrada? Vai. Só que o médico, só que a entidade sabe o que vai fazer. Tem essa diferença. Tem. Tem. Claro. Ou se tem. Certo. Então tem tudo um arquétipo. É, ué. É. Eu vou dirigir um caminhão, eu dirigir um carro, tem que tirar... Se tu não sabe. É. Ou então, eu tenho que tirar carta diferente. Então, ou seja, são aprendizados... Carta. Permissão pra dirigir. Ah. Diferente. Tem isso? Vocês têm aqui? Tem. Eita, que pariu. É. Tem, se você vai dirigir um caminhão, você precisa de uma carta D, por exemplo. E a de carro é a B, acho. Enfim. E moto também tem uma carta diferente. Então, o senhor tá vendo... Vocês, quando vêm incorporar, vocês têm carros diferentes para dirigir, né, no carro. Veículo diferente, né? Então tem que se comportar diferente também. Mais ou menos isso. Ainda mais os médiuns que são médiuns de transporte. O que que é isso? Médium de transporte é o médium que vem com a faculdade mediúnica que exerce o acoplamento de uma forma de ajudar... Não só incorporando ou só segurando trabalhos e guias que são dele. Uhum. Ele pode receber um sofredor para ajudar a esse sofredor conversar com esse sofredor em terra. Uhum. É um exemplo. É. Falando bonito hoje. Dá. Esse sofredor vem no médium com toda uma preparação antes, é claro. É. Aí a pessoa, com o outro médium, conversa com essa entidade. Uhum. E assim essa entidade, esse sofredor, ele vai para a evolução. Uhum. Para outro campo de aprimoramento. Né? Ô, oh, seu Caveira, estou muito feliz de estar falando com o senhor hoje. Tava pensando assim, nossa, como que nós somos privilegiados hoje de ter a oportunidade de ouvir de vocês diretamente, né? Como é que fala? É privilégio, né? Ah, é. É boniteza. Ah. Só que não levem isso para sempre no seu coração. Como verdade. Jamais. Tome. É, eu tô falando de privilégio, mas tô falando brincando. Tá. Né? Não pode falar que o chefe é brincando. Tem que... Não, eu tô falando brincando. Uhum. Né? É uma forma de interagir pra ajudar. Pra ajudar. Né? Claro. Então, tem todo um preparamento antes, né? Tem. Quando eu falo que é um privilégio, é, é um privilégio pra mim poder ajudar. Não, pra não é pra vocês ouvir. Sim. Porque quem tá precisando é vocês. É. Então, eu não preciso é um privilégio ouvir as coisas de vocês. Não. Preciso ajudar, ouvir a ajudar. É. Quantas vezes, hein, nega? Que eu fui portar porta-ouvido dos outros? Que é isso, porta-ouvido? Ouvir as coisas. Ouvir o segredo. É. Mas não porque quero. É. Sim, pra ajudar. Pra ajudar. Porque se uma pessoa coloca a fé numa entidade, é, é pra ajudar. Pra ajudar. Os dois lados saem ganhando. Na forma espiritual. Esse é o cabelo. É. Então, é, o senhor, assim, hoje, porque eu não posso terminar de conversar com o senhor sem fazer perguntas a respeito de magia. É o que eu mais gosto de falar. É. É. E... Então, fala pra gente o que o senhor acha que é, até onde a gente pode saber a respeito do, da magia, de como não sofrer influência de magia, o que magia que é boa fazer, melhor não fazer nada. Como é que é tudo isso? Primeiramente, sozinho vocês não aprendem nada. Isso acho que vocês já estão fartos de saber. Sozinho o quê? Sozinhos vocês não aprendem nada. Não aprendemos. Não. Não. Sempre tem uma entidade, um espírito de luz auxiliando a pessoa, até mesmo quando ela é médium, uhum, mas ela não exerce a função e nem sabe que é. Olha. É. Uhum. O espírito está auxiliando a pessoa, uhum, e a pessoa vai aprendendo. É. Né? É. Porque na verdade quem tem que procurar é vocês. É. São vocês. Sim. Não nós. Não. Nós sabemos onde achar vocês, tudo certo. É. Vocês não. Não. Então vocês sempre irão precisar de um auxílio. É. Sempre. Uhum. Quanto a aprender, o aprendizado da magia. É. Primeiramente, para se desfazer magia, vocês também precisam de um auxílio. Uhum. Para tudo, normalmente, vocês precisam de um auxílio quando o negócio é espiritual. Uhum. E algumas vezes quando é carnal também. Uhum. Vocês vão aprendendo. Com o tempo, não é de um dia para o outro, cada um no seu tempo, mas convém tempo. Então vocês vão aprendendo, vão recolhendo isso para vocês, vão trazendo para a mente, vão trazendo para o coração, para daí vocês exercerem. Uhum. Né? Uhum. Para afastar a energia negativa, vou ensinar o trabalho. Olha! Vou ensinar. Vocês vão pegar um copo de água, água do poço, não é essas águas que vocês abrem, essas coisas, como é que fala? Torneira. Essas coisas. E sai água assim. É. Vocês vão pegar água do poço, colocar dentro de um copo, uhum, fazer uma oração. Como é que fala aquelas coisinhas que você coloca? É igual aqui. Ah. Você colocou a vela. Vocês vão colocar um desse dentro do... embaixo do copo. Pronto, mostrei para as pessoas seu caveiro. Aí que acontece? Você vai fazer uma oração pro seu anjo da guarda e pros espíritos altos de luz. Né, que auxiliam. Pedindo a proteção da sua casa, do seu sono, pedindo a proteção dos seus caminhos, para que vocês não tenham... não sejam... feridos pelas flechas inimigas. Nossa. Certo? Uhum. Do resto nós cuida, né? Do resto nós cuida. Nossa. Mas que simples essa. Eu achei que precisava fazer... Ah, vocês são muito da visão. É. Vocês querem ver todo o trabalho feito. É. Sangue. Não precisa de 70 mil velas para fazer o trabalho. Um bode preto. Isso é de medo, não precisa não. Eu não gosto. Adoro desfazer. Não é necessário. Tem um campo, toda uma preparação carnal para qualquer trabalho. Né? Você tem que ter a cabeça no lugar, ter a força espiritual ao seu redor, tem que ter o foco e a vibração da corrente na sua mente sem se quebrar. Corrente é aquilo que você exerce, é a sua vibração que parte da sua mente para o trabalho. É como se fosse, como é que fala? Tem uns portão, as cancela. Não tem aquela corrente de ferro? Tem. E tem, como é que fala? Cadeado. Que segura? É. É a mesma coisa. Se tu não tiver o cadeado, tu não segura essa corrente. Verdade. Então. Muitos tentam fazer, como é que fala? Colar. É. A corrente. Isso. Mas não dá certo. Não dá? Não. Na parte espiritual, não. Por quê? Porque é muito detalhista. Detalhoso. Estou falando bonito hoje. Não, claro. Então, vale primeiro parte da sua mente, do seu trabalho. É. Depois que o trabalho acabar, você volta ao seu normal. Porque qualquer coisa que você peça para um médium ver, ele se expõe do lado espiritual. Ou vocês acham que médium ele fica parado e o espírito vai falando tudo? Como é que é? Vocês acham que médium, mesmo acordado, mesmo ativo, corpo ativo, não pode fazer viagem espiritual? É, a gente acha isso. Mas não deve. Porque quando o médium, ele é médium, ele vai atrás de algumas respostas. Por exemplo, muita pessoa vai falar pra você, ó, tô com tal problema. Vamos dar um exemplo bonito. Tô com um problema nas costas. Só que eu não tenho problema nas costas. Eu fui no capa branca e ele falou que não tem nada. Não. O que vai acontecer? Você, o teu espírito vai se deslocar. Que não é o espírito, é o perispírito. Sim. E a vibração que foi composta na pergunta. Então você vai até a resposta dessa pergunta. Só que o caminho você não sabe. Não sabe? Você só sabe o final. Nossa, por que você acha que é assim? Porque a consciência do caminho leva para a resposta, não para o caminho da resposta. Claro, claro. Você vai perguntar para mim, por que uma tumba tem que fechar? Por causa que tem que fechar por causa do oxigênio. E também para zelar do corpo. Nossa. Porque o corpo, quando ele é colocado numa tumba, corpo morto, e é lacrado a tumba, o caixão também, ele entra oxigênio, claro, mas ele fica circulando para ele se decompor. É a mesma coisa. Ou você pergunta para mim, você quer que eu fale tudo para você detalhado. Você vai sair da sua casa, vai por tal caminho, atravessar tal rua, vai chegar no cemitério, pedir licença, aí você vai entrar até a tumba e lá você vai ver. Não. O teu espírito vai, a sua consciência da viagem astral vai só até a resposta. Quando o caso é esse? Nada. Quando o caso é, vamos supor, é uma cura, então o espírito se desloca conscientemente, detalhadamente. Nossa. Aí vai variar do contexto. Contexto, né? Tá. E alguém que quer encontrar com o senhor assim, o que que faz? Sabe, quer encontrar com o Caveira? Comigo? É. Ela vai ter que focar na minha vibração. Ou seja, imaginar o menino do jeito que ele tá aí agora. Também. E a voz também que o senhor está passando, ajuda. Eu não estou passando voz nenhuma, é só minha voz. Não é a sua. É mais grossa, né? É? É. É que aqui tem que... Quando você tem um médium, você tem que ir até o limite dessa mediunidade. É? É. Você quer o quê? Que eu pegue o cérebro do meu menino? Estranho. E corte as correntes da consciência para que eu tome o corpo? É. Se eu cortar a corrente mental, vamos falar bonito, se eu cortar a corrente mental dele, ele morre. É. Porque o cérebro para. É. Cérebro, falei bonito. Claro, claro. Entendi. Então tem tudo um porquê. Mas quem fica, deixa o médico inconsciente, ainda assim tem que respeitar os limites do corpo, né? Tem. Claro. Se chama doutrina. Do médium com a entidade. Do médium da entidade. Do médium com a entidade. Com a entidade? É. Certo. Claro. Então, o que mais é bom a gente saber a respeito do cemitério? Não é lugar pra vocês. Você quer passar pro meu campo já? Não. Então. Então fica no teu campo que eu fico no meu. Vai ver ente familiar? É. Vá. É. Peça licença antes de entrar. Primeiramente o Mulu. Ah. Depois o Gumejê. Nossa, quanta gente. Depois o Caveira. É. Pode ser. Se você sabe o chefe do cemitério, pode ser. O senhor é chefe do cemitério na minha cidade? Não. Ou tem, como é que é isso? Tem cemitério certo que o senhor fica? Tem. O meu cemitério... É lá onde o do zóio de vidro, aquele médium, tá? Zóio de vidro? É, que usava um zóio de vidro assim. Ah, o Chico Xavier. É. É lá? É lá, aquele que é meu. Puta, o senhor teve trabalho quando ele chegou? Não, ele não foi pra lá. Ah, não foi? Ele só passou pela corrente de lá. Ah. Porque todos os espíritos, quando vão pra lá, eles passam por lá. Passa. Uns ficam, outros vão pra baixo, outros vão pra cima, outros vão pro lado, pro outro. É. Ele já foi direto, ele só passou pela corrente e foi pro plano dele. Nem conversou com o senhor nada? Não. Não. Só tem... passou licença. Alguns espíritos já são, assim, acompanhados pela missão que ele fez, né? É. De outras... Antes dele desencarnar, eu já sabia, né? Porque ele era de lá, né? É. E eu já sabia que ele ia pra lá. Uhum. Assim como todas as entidades, os espíritos que convivem naquele cemitério. Uhum. Então, teve toda uma preparação antes. Ou seja, acho que é só vocês morrerem e pronto. Aí chega lá, vê o que faz, vocês vão pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro. É? Não é assim. Não é? Tem toda uma preparação antes. Toda uma preparação? É claro. Ô, seu Caveira. Ou você quer plantar uma macieira pra amanhã já colher a maçã? É. Ela nem brotou? É. Já quer colher a maçã? Não dá certo. Ah! É. Então tem toda uma preparação. Tem que regar, tem que cuidar. É, seu Caveira. É. E, no entanto, a gente faz isso aqui, mas chega lá já quer tudo de uma vez, né? Não. E aqui a gente respeita o tempo, né? Ah! É muito ao contrário. Ah, é? Vocês que são abestados. Porque vocês querem tudo pra amanhã. É. Quer tudo pra amanhã. É. Lá não. Lá tem regra. Lá tem lei. Lei, é? Vocês têm que obedecer. Tem que obedecer. É. Não tem outra opção. Nem opção tem? Não, se não quer obedecer, apanha. Apanha? Apanha. Chicote. É. É o que eu mais gosto. É? De pegar é meu chibata. E quando o senhor virou Exu, o senhor levou muito no lombo? O senhor apanhou? Muito. É? Muito. Porque o senhor era desobediente. Vou contar a minha história. Ah. Como eu desencarnei. É, vamos ver. Eu era um chefe de família, eu era um pai. Pai. E um marido. Só que eu era, como é que se... Alcoólatra. Ó, mais uma palavra bonita. É. E eu cheguei bêbado em casa. Eita. Só que não era a primeira vez. Era diário. Todo dia eu chegava bêbado. Até um dia que a minha mulher, ela sabia como eu era. É. Até hoje eu sou assim. Ah. Que não viesse bater de frente comigo. Ah. Ela foi bater em frente comigo. Ixi. Só que eu não sabia o que eu tava fazendo, tava bêbado. É. Só que quando você tá bêbado, você não tá são, certo? Certo. Então quando você tá bêbado, você mostra o coração, não quer falar. Ah. Você mostra o que o coração não quer falar. Você fala o que o coração não quer falar. Ah, entendi. Então, eu matei ela. Tava bêbado, com raiva, matei ela. E 2 dias depois, os meus filhos se vingaram de mim. Que idade? Como é que fala na biologia? Um tinha 17. Um tinha 5 anos. E outro tinha 23. Nossa, mas nessa idade? É. Eles eram bravos que nem o senhor, então. O mais velho. Uhum. E o do meio. É. O mais novo, ele... Nem sabia, né? É. É. Eles me mataram. É. Me deram 7 facadas nas costas e 7 no peito. Meu Deus do céu. Separadamente. Não morri na hora. Ah. Não. Você era forte, hein? Era. Ah. Era moreno forte. Uhum. Posso dizer que era africano. Porque era grande, alto e forte. Uhum. Moreno, bonito. Mas nessa terra aqui? É. Ah. E me jogaram numa cova. Ah. Aberta. Ah. Essas covas que você só cava assim. É. E jogaram um monte de osso de animal. Pra disfarçar o cheiro do podre. Olha. Sabe por que eu sou corcunda? Por quê? Porque eles fizeram a gentileza de nem me jogar certo e me jogaram. Eita. Aí eu fiquei encostado lá. Nas paredes da cova. Ai. Aí eu definhei. Ixi. Em pouco tempo, mas definhei. Uhum. Foi isso aqui pra mim cair na inconsciência do espírito. Nossa. Aí eu não sabia o que eu era quando eu desencarnei. Uhum. Pra mim nada tinha acontecido. Eu só queria ir atrás do Senhor da Puta pra acabar com eles. Mesmo sendo meus filhos. Ixi. Mas aí chegou. Ômulo. E ele me botou no caminho. E ele o quê? Me botou no caminho. Ah. Aí ele me deu como escravo pra outro Exu Caveira. Ah. Aí eu apanhei. Eu queria ir embora. Queria ir embora? Eu era ruim. Eu queria ir embora. Ah. Mas não podia. Ah. Aí eu apanhava. Aham. Apanhava. E como é que é a tortura? A dor do espírito é 7 vezes maior que a da carne. Ixi. É. E ele torturava de que maneira? Chicote. Olha. Por isso eu peguei amor. No chicote? É. Porque foi com isso que eu aprendi. É, ué. Foi com isso que eu cresci. Uh-huh. Ah, então depois... Só que depois... que eu aprendi como escravo, que eu me dei por vencido, depois tanto de batada, depois que eu aprendi, depois que eu passei de pagão para batizado, aí eu fui lá e ajudei os encarnados, que eram meus filhos. Uhum. Eu fiz mal para eles quando eu era encarnado, então quando desencarnado eu fui lá e paguei. Paguei apanhando, paguei ajudando, e paguei indo lá e ajudar eles. Nossa. Certo? Certo. E o senhor encontrou eles depois que desencarnaram? Oh, encontrei. E a esposa? Ela não. Ela não? Ela não. Ela foi com uma vibração alta? Ela não. Não? Não. Inferior. Ah. Porque ela tinha o vício do fumo. Então foi pra um lugar diferente. Só que eu não procurei atrás dela. Claro. Porque eu tinha o discernimento de deixar tudo no seu canto. Olha. O senhor tá exemplificando que o vício do fumo, então, tem repercussão depois que a gente morre? Tem. Você sabe o que é miasma de espírito, de perispírito? Vamos dizer assim, quem tá ouvindo não sabe. Vamos ver. Miasma de perispírito Vamos colocar o exemplo do fumo, do cigarro. Uhum. Se você fuma nessa vida e não cumpriu direito com as suas obrigações que você deveria, pago com suas dívidas, você chegou no outro plano e lá você foi posta para encarnar de novo, para você pagar o que você deixou de pagar. Então você vem com miasma do perispírito. Muitas pessoas hoje vêm com... Como é que chama essas doenças do pulmão? Doença do pulmão. Ah, esqueci o nome. Enfim. Vem com doença do pulmão. Asma. Porque fumou na outra vida. Asma? Também. Renite. Renite. Pergunta aí pro seu sete, ele sabe os nomes. Vocês acham que nós sabemos tudo do corpo de vocês? Não. Então, e aí vem com isso por conta do que fez na vida passada. Exato. Mas quando desencarna, vai pra algum lugar e tem que desintoxicar. Exatamente. Não é necessariamente... Eu me desintoxiquei da bebida. Da bebida? É. Demora? Relativo? Não. Vai com o tempo. Como eu disse, cada um tem seu tempo. Entendi. Mas não é longe não. Não é longe? Não. Não é longo? Longo. Não é? É. Não é. Ah, entendi. Claro. Então hoje, quem tá fumando, se parar é melhor? Se hoje você para com 18 anos, você vai estar com 50 e ainda vai ter a toxina. Mas... Passei de professor pra doutor. Então, mas o senhor não tá falando assim, já que é assim, continue fumando. Mas não. Assim, Se você para, vai continuar a toxina. Mas não é a essência. Se você continua, você vai ficando com a essência cada vez mais. Vai aumentando, vai acumulando. E depois é pior pra parar. É pior. Então, como traz repercussão no espírito, tudo que a gente faz, se é coisa que estraga com o corpo, é bom não fazer. É. Não. Igual essas... Como é que fala? Droga. O senhor já viu drogado chegar no cemitério? Já, muitos foram lá, morreram lá na porta. Então, e aí? Portão. E aí, como é que fica do outro lado? Ele fica desequilibrado. Ele perde o equilíbrio da mente. Nossa. Aí o que acontece? Vira um vampiro. Nossa. Aí ele vai em outro drogado encarnado pra sugar a energia dele. E ele tá ali, perdeu o controle da mente. Exatamente. Aí depois dá um trabalho pra... Dá um trabalho? Dá, porque é com o tempo. Porque você já acha que tem gente que encarna e tem problema com a cabeça. Ai. Como é que fala aquelas doentes, aquelas doenças que você nasce, que todo mundo acha bonitinho, mas muita gente tem preconceito? Síndrome de Down? É, isso aí. Acha bonitinho. Muitas vezes são pessoas que perderam o equilíbrio da mente. Ah, e vieram desse modo. Entendi. Então é com o tempo que vai se restaurando. Bonitas palavras. Então não pode a pessoa julgar que só porque é um deficiente de qualquer tipo, é um espírito involuído. Não. Espírito... Se você critica é porque você é bem de baixa evolução, menor que ele. Entendi. Uma baixa evolução. É. Menor que a dele. É. Claro. Fala assim, o velho tá na cadeira de roda. Claro, fez mal na vida passada. Não é sempre quem assim. Quem é perfeito nessa vida? Ela. Quem é perfeito? Então ele que julgue, né? É. Vocês são muito de aparência. É? Muito de aparência. Nossa, não deve ser assim. Não deve. Quando você cai, a primeira coisa que quebra é o espelho. A madeira ainda pode até não quebrar, mas o espelho quebra. Olha. Entendeu? Sim. Então tá. Seu Caveira, tem alguma coisa que está se aproximando do fim? Tem alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de deixar registrado para as pessoas ouvirem, de praticarem na vida delas, ou de conhecimento do senhor que tem que passar? A vida é uma base de aprendizado. Se você aprende hoje, amanhã você vai receber pelo seu aprendizado, mas quem vai buscar esse merecimento, essa recompensa é você. Na base do seu aprendizado. Porque muitas pessoas hoje buscam a sintonia das trevas. Por quê? Para buscar a matéria. Para ter dinheiro, para ficar rico, para ser famoso. Mas e o caráter, como é que fica? É. E a dignidade do ser humano? Entendeu? Sim. Muitas pessoas hoje são cara de pau. Sabe por quê? Por quê? Erram e depois falam, ah, eu sou humano, eu erro. Ah. Não. Não é porque você é humano que você erra. É. É porque você não tem cara de pau. Não tem consciência. Consciência da cara de pau. Que você tem. É. Você não tem consciência da cara de pau que você tem. Uh-huh. É tão cara de pau que nem isso tem. Ixi. Falso. Nossa. Pessoas hipócritas, falsas, não merecem lugar a partir de pouco merecimento. Não é porque você viu uma pessoa jogando papel na rua que você vai lá catar, colocar na lixeira e você ganhou a tua recompensa e você é ruim. Não. É sobre quando você não tem a consciência da sua falsidade, da sua cara de pau, isso se torna mísero. Se torna obrigação. Quanto mais vocês fazem pro bem, mais merecimento vocês merecem. Na base do aprendizado. Então não tomem a desculpa, eu sou humano, para encobrir seus erros. O errar é humano. Mas o erro não. Deu pra entender a diferença? Sim, senhor. Então tá. Valeu, Exu! Esse é o Exu. Continua com essa tua sabedoria e teu conhecimento. Que pra você parece pouco, mas não é. É bonito pela humildade que tu tem. Mas sempre tenha consciência da sua humildade. Sim. Certo? Certo. Não deixe ninguém te fazer de bobo. Seja esperto até mesmo na humildade e na bondade. Não confunda bondade com ser otário. Nossa. Certo? É mesmo. É isso. Será? Agora tu é apadrinhado meu. É? É. Isso é bom? É. Que coisa boa. Que isso acontece quando a gente é apadrinhado? É meu protegido. Nossa. Claro, claro. Se vem um espírito assim lá em casa, já vai pensar em mim, já vai ativar uma coisa que o senhor já vai saber, já. É. Não só eu como a tua linhagem também. Primeiramente aí, ele tem a tua linhagem. É. Mas eu daria proteção também. Nossa. Ou seja, agora o seu Tiriri já tinha bastante amigo, agora ele pode contar também com a sua sabedoria. Pode, já ajudar um pouquinho antes desse tempo. Já? Já. O senhor já conhece. Tem uma preparação antes. O senhor já conhece ele, então? Já. Que legal. Tá bom, então. Então, senhor Exu Caveira, qual que é, no caso, a sua mensagem final para todo mundo que acompanhou a gente até agora? Bondade, ela vai até um certo ponto. Porque muita pessoa abusa da bondade do outro. Isso não pode acontecer. Porque quando você abusa da bondade do outro, você abusa da ingenuidade, da inocência e da pureza. Isso é do coração. Não percam a coroa. Jamais deixe alguém tomar a tua frente. Jamais deixe alguém subir em cima de você, mas também não suba em cima de ninguém. Fique na sua. A paz aguarda quem nela deita. Nossa. Certo? Sim. Então tá. Tá certo, seu Caveira. Nossa. Hoje foi um dia muito bom, hein? De aprendizado. É, pra vocês tá claro, né? Tá. E vocês estão precisando das águas, né? Das águas? É. Como assim? Da chuva. Ah, é. É, realmente. Tá, logo, logo chega. Chega. Você vai precisar aprender. É? É. Parar de ser bobo, ficar usando toda hora. Uma coisa que não presta. E o senhor, assim, como um extra, assim, quando o senhor aparece, o senhor escolhe a aparência que o senhor vai ter para cada pessoa? Ou é meio mais difícil do que a gente pensa de ficar mudando de forma? Não. Não é difícil porque vai de evolução para evolução. Para evolução, né? Eu posso por causa da minha evolução. É. Aquele não pode pela evolução dele. Ah, claro, claro. Eu não faço isso. Às vezes, eu mando o meu escravo. É. Ele é uma cobra. Ah. É. Mas ele se chama quebra-osso. Quebra-osso? É. Ele que é seu escravo, ele incorpora o menino também, então. Quando só que ele vir... coloca o meu nome no meio. Ah. Ele vem com o meu nome. Ninguém sabe quando ele vem. Ah. Ninguém sabe diferenciar. Mas hoje sou eu. Claro. E às vezes vem o meu outro escravo, que é o Tata Caveira. Nossa. Claro. Tá certo, então. Entendi. O senhor aconselha assim, às vezes tem uma pessoa que quer abrir a visão dela, a clarividência, mas ela não veio com essa missão, não tem a clarividência já instalada ali. O senhor aconselha que ela procure tentar até conseguir? Procure um auxiliar. Como assim? Tu quer abrir algo que tu não tem? É. Então. Aí fica difícil pra você, não é pra nós. Mas, não é? Não significa que você não tem clarividência, que você não vai ver. De um modo, de uma certa forma, todos têm clarividência. Uhum. Nem todos vêm com preparação ou preparados para tal. Uhum. Todos no mundo são médiums. Uhum. Mas nenhum, não são todos que vêm preparados para tal. É. Então tem tudo isso. Nossa. Todos são médiums de uma certa forma. Claro. Ou você acha que essas historinhas que vocês têm de lenda, como é que fala aquelas coisas que passa, que aparece nas caixinhas de vidro? É, filme? É. Nem tudo é mentira. Ah, claro. Todo fundo de brincadeira, é, de mentira, de verdade, tem uma verdade. Sim. Até a verdade tem uma verdade maior ainda. Olha. É. Claro. Então tem todo um fundo. É. Tá certo. E pra tirar a lição de tudo, né? Por isso que o senhor tá falando isso. Por que eu tô falando? É, por isso, né? Pra tirar a lição, né? Pra tirar a lição. Claro, claro. É dever de casa, né? Assim pode ser dizer assim. Pode. Tá certo. Pra ficar na mente. Aham. Não só aqui e aqui. Uhum. Ficar na mente do espírito. Olha. Para que jamais se esqueça. Esses dois espíritos é o seu Lucifer e o rei das sete encruzilhadas, né? É. Então aí. O senhor pode pedir para eles para pelo menos pensar para que numa próxima oportunidade a gente também grave com eles? Sim. Tu tem a oportunidade, mas se não quiser deixar botar... Quero. Claro que eu quero. Vai de tu. Então eu já vou. O senhor já vai? Já. Tá certo, então. Muito obrigado, senhor Exu. Boa noite. Boa noite. Para o Exu. Cadê minha preta? Ah, acho que ela dormiu. Ah, ela. E agora? Já vai? Tira quem? Pra eu. Ei, seu caveira. Muito quando obrigado. Eu tô sem capa, hein? Quando eu desço, me sinto nu. Olha. É. Boa noite. Boa noite. Naro Exu. Então eu agradeço a você aí a ter aberto as portas da sua casa, da sua espiritualidade, para poder permitir a gente a fazer o diálogo com as entidades. Não, tive um prazer todo meu. Obrigado. E quanto a essa história que ele falou, Exu é neutro, não é nem bom e nem mal. O senhor é dessa vertente aí também? É, também sou. Porque nós cumprimos a lei. Né? É. Se você fez bem, é. Eu vou continuar guardando o teu caminho, é. Te ajudando, te mostrando a luz nos seus problemas. Mas se tu fez mal, eu vou lascar o couro, porque eu vou querer o pagamento dessa maldade. Nossa! Só que eu não faço isso, é. Porque eu quero o pagamento. O pagamento que recebe é ele. Uhum. O Todo-Poderoso. Uhum. Eu apenas cumpro leis.